cansei, não aguento esse papo. De jaco da Raiders e tênis importado. Conversa estranha pra você, pobre assalariado, que mal ganha pra pagar o aluguel do seu barraco. Consciência, meu caro, é um estado de reflexão. Quem sou eu pra te mostrar o caminho ou a solução? Mas eu posso te ajudar, é só você querer. Que tá um jogo da verdade entre eu e você. Quantos litros de leite você nega a sua filha? Quando desce na favela pra cheirar farinha. Quantas goteiras vão descer por entre suas telhas? Enquanto tá no bote cheio na cara de cerveja. Quantas vezes vai andar no shopping desfilando com sacolas de vários crediários? E as burguesas sentem o cheiro do pobre olhando para sua cara de otário. E você nesse toque vai pagando seu sapo, alimentando um sonho bobo de querer ser burguês. Olha a sua volta, veja qual seu lado. Eu não entro nessa, qual é a minha eu já sei, mano. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Compose de bom, pra mim você não passa de um. Você fica assistindo filme de gangues americanas. Tiros e mais tiros, que coisa bacana. Os pretos de lá são foda, matam e traficam drogas. Cantam rap e se vestem sempre na moda. Besteira, aqui é que é foda. Onde o cara rouba pra comer e ameaça sua vítima até se for de canivete. Isso daria um filme, mas ninguém iria ver. A nossa realidade é mais dura do que parece. Consciência, meu caro, é um estado de reflexão. Quem sou eu pra te mostrar o caminho ou a solução? Eu sou apenas um rapper, não quero ser mais um mito. Quero tocar seu coração com uma palavra de amigo. Sua roupa importada não vale nada, porque não é a capa que faz o livro. Aparência, conta é claro, até ajuda. Mas eu te garanto com certeza que nada muda. Aê, vacilão. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um. Otário, compose de bom, pra mim você não passa de um.